Pega água pra mim que eu parei por aqui, não quero mais beber. Não vou embora tarde que o grau e a saudade não pode bater. Dessa vez vou me policiar. O copo não vai me influenciar. Se eu tô sóbrio, ele sóbrio, eu não volto, não tem volta. Mas com álcool em excesso eu me entrego, outra história. Tem um arapuca amada em cima da cama esperando eu. O meu limite é 5 latas, eu já tô na 4ª. Se eu passar, fudeu, coração ainda é seu. E o corpo quer voltar a ser. Por isso eu não posso beber, por isso eu parei de beber. Camada em cima da cama esperando eu. O meu limite é 5 latas, eu já tô na 4ª. Se eu passar, fudeu, coração ainda é seu. E o corpo quer voltar a ser. Por isso eu não posso beber, por isso eu parei de beber. Dessa vez vou me policiar. O copo não vai me influenciar. Se eu tô sóbrio, ele sóbrio, eu não volto, não tem volta. Mas com álcool em excesso eu me entrego, outra história, hein? Tem um arapuca amada em cima da cama esperando eu. O meu limite é 5 latas, eu já tô na sua. Sucesso, mais sucesso, só aqui na sua rádio. A maior audiência do rádio. Domingão Musical. DDD 88 99316-6333. Repetindo, DDD 88 88 é o DDD 99316-6333. É o WhatsApp mais bombado do Brasil. É o WhatsApp dos melhores ouvintes do mundo. Bora sim, bora, bora sim, bora. Bora ouvir, meu povão. Cuide, Lequito. João Lucas, bota aí a música Mato Batista. Não, bota não. Bota não. Rapidinho esse fresco de João Lucas. Lequinho, pelo amor de Deus, Lequinho. Pelo amor de Jesus Cristo. Até de fuleiragem. Botando febre de João Lucas. Foi o João Lucas mesmo dela. Já. Agora não. Agora deu bom agora, negócio de João Lucas agora. É só o que me faltava agora. João Lucas, João Lucas. Eu sou João Lucas mesmo agora. Faltava mesmo agora. Agora deu bom pra mim agora. Passou mesmo. Bora sim, bora. Bora ouvir o povo. Deixa o fuleiralho aqui. Bora ouvir o povo. Bora. Cuide. Olá, Elton Lucas. Aqui quem tá falando é Elisângela de São Luís Gonzaga do Maranhão. Maranhãozão com a gente. Tô aqui pela 93 do Júnior Black. Sim, Júnior Black. Somente para você me dar um alô aí, tá? Na hora, minha santa. Alô, meu povão aí do meu Maranhãozão. Alô, Bacabal. Alô, Júnior Black. A nossa 93 FM. Sempre com o Domingão também. É bom de verdade. Bote mais um, Lequito. Bote o povo, bote o povo, bote o povo. Cuide. Simbora. Oi, Elton Lucas. É Rosinei de Afogados da Ingazeira. Sim. Passa uma música pra mim. Com de quem? De Limão com Mel, das antigas. Ofereça a mim mesmo, meu namorado, minha família, a família dele. Certo. E a vocês da emissora. Ouça seu programa através da Afogados FM. Afogados FM, Afogados da Ingazeira, sempre com Domingão também. Muito obrigado. Rapaz, o Zé Fico tá mandando áudio pra mim. Já eu escuto, Zé. Será que ele tá ouvindo pelo programa, pela rádio? Pela União, será? Deve tá ouvindo, né? Deve tá ouvindo pela União, digamos assim. Manda já um abraço pra ele. Já eu escuto, Zé Fico. Já eu escuto aqui. Mandou aqui no meu zap aqui. Né? Negócio é sério. Bota mais um, pronto. Bota mais um aqui, que eu vou ouvir o áudio dele aqui. Bota mais um, vá. Cuide. Alô, povão do Melhor Musical. É, eu quero ouvir uma música aí de Barreirito aí. Eu estou ouvindo o programa pela rádio 104,9 FM, Luiz Eduardo Magalhães. Eu sou o Eli Carvalho, moro aqui no Baixo Santa Cruz. Oi, sou Maria Helena, de Afogados da Engazeira, escuto a rádio pela Afogados FM. Pronto, tá certo, Madinho. Tá todo mundo acompanhando aqui o programa. Ah, ele tá ouvindo, né? Ah! Eita, Leguito! Ei, bota a chave dele aqui, bota. Por favor. Bota pra mim esse áudio aqui, bota. Por gentileza. Se não for incômodo. É esse daqui dele aqui. Tô mandando aí pra tu, bota aí, vai. Eu não sei não, eu não escutei muito áudio não. Sei que Deus quiser, bora se embora. Vai. Meu amigo Elton, bom dia pra sua vida. Fala, padinho. Tô ouvindo aqui seu programa, viu? Ouvi os alôs também. Ah, tá certo. Excelente domingo. Valeu, valeu, Zé Filho, um abraço. É o homem das manhãs da Rádio União de Camusim, o homem também do jornalismo agora, né? É, ele entrou firme no jornalismo lá também, né? Muito bem. Tá seguindo os passos do pai, né? O jornalismo também aí. Ei, Zé Filho. Ei, Zé Filho, eu acho que... Fazer como eu tava dizendo, né? Eu acho que tu vai ser Silvio Santos, teve a Patrícia Bravanel. Eu acho que você vai ser aí, como se fosse uma Patrícia Bravanel aí. Acho que você vai acabar assumindo o jornal também. Porque pensa num caba bom também, viu? Bacana demais o jornal, bem dinâmico, né? Ele deu uma dinamicidade maior ainda ao jornal, né? É o tipo da coisa, né? O pessoal fala muito. Tem muita gente que diz muitas vezes. É, a gente pega muito ouvindo. Eu que sou muito jovem, tô muito jovem no rádio. Tem muita gente que fala o seguinte. Que, muitas vezes esse pessoal de hoje, né? O pessoal novo, não sabe fazer. Não sabe ter a mesma dinamicidade daquela galera mais tradicional. Eu acho que é o seguinte, as coisas mudam. E que as pessoas vão aos poucos melhorando o que já era bom. Então o que já era bom a gente melhora. E o Zé Filho, o que já era bom, ele tá melhorando ainda mais, né? Eu tô acompanhado, rapaz, eu acompanho. Eu acompanho o Jornal da União direto, homem. Tá aí doido, né? Bom de verdade. Zé Filho aí tá botando pra moer lá, não é brincadeira não. É puxando sardinha pro homem não, viu, Lequito? Deixa de conversa. Lequito tá dizendo que eu tô puxando sardinha pra tu, Zé Filho, não é não, viu? É sério, eu escuto todo dia, homem. Tô dizendo a você. Então bora sim, bora, bote mais um, Lequito. Alô, povão do Fala, pai. Musical. Sim. É, eu quero ouvir uma música aí de quem? De Barreirito aí. Vixe Maria, olha aí, macho. Eu estou ouvindo a... Eita, menino, é o novo, moleque. É lançamento essa daí, né? Barreirito, olha, macho. Eita. Oi, sou Maria Helena, de Afogados da Engazeira. Escuto a rádio pela Afogados FM. Tá certo, Madinho, um abraço, obrigado pelo carinho. Olá, Elton, aqui é a Nega do Distrito Federal. Mande um abraço a todos que estão acompanhando você aqui em Planaltina. Alô, Planaltina, Distrito Federal. Um abraço, obrigado pelo carinho. Oi, Elton Lucas, aqui é Elisa. Eu falo aqui de Giratinga, Mato Grosso. Giratinga, Mato Grosso. Programação pela Líder FM. Quero aqui já deixar um beijo para todos os giratinguenses. E é você, meu amigo. Um beijo no coração. Fica com Deus. Fica com Deus, Madinho. Um abraço. Obrigado pelo carinho. Giratinga no Mato Grosso, sempre com Domingão. Olá, Elton Lucas. Aqui quem fala é Josimara da Silva. de Açu, Rio Grande do Açu, Norte. Açu, Rio Grande do Norte. 89 FM. Gostaria de ouvir uma música de Avião de Forró para curtir. Olha. Audiência. Deixa comigo, Marinha, manda Jazinho. Eu vou mandar daquela do Risca Faga pra ela aqui. Jazinho, deixa comigo. Bota mais um aí, vá. Eleni Gomes Rabela, que Luiz Eduardo Magalhães. Bahia. Eu escuto a rádio através da Rádio Cultura. 104.9 Luiz Eduardo Magalhães. Valeu, Madinho, um abraço. Obrigado pelo carinho. Ave Maria, pra negada manda usar que eu sussurrando, mano. Deus me livre. Ai, ai. Animação medonha. Uma mulher dessa era boa pra ser animadora de festa infantil. Dá bem certinho. Deus me livre, mano. Sucesso, a gente toca primeiro. Oi, galera, eu sou Cláudia Leite e eu também tô ligadaça com meu parceiro Elton Lucas Sampaio no Domingão Musical. Domingão Musical. Pra que insistir se as conversas não têm mais assunto? Se cada um tá vivendo no seu mundo, se o nosso vocabulário em casa é só oi, tudo bem e bom dia. E o pior nem é isso, é saber que na nossa cama eu não passo de um amigo. É saber que a nossa chama hoje é só faísca. Foi aí, bem aí que acabou, quando acabou a química. Quem se amava em alto nível, eu nunca imaginei o nosso beijo incompatível. A pele não arrepia mais, a cama não bagunça mais. Como é que eu te chamo de amor, se nem amor a gente faz? Pra quem se amava em alto nível, eu nunca imaginei o nosso beijo incompatível. A pele não arrepia mais, a cama não bagunça mais. Como é que eu te chamo de amor, se nem amor a gente faz? A pele não arrepia mais, a cama não bagunça mais. Como é que eu te chamo de amor, se nem amor a gente faz? Se as conversas não têm mais assunto, se cada um tá vivendo no seu mundo, se o nosso vocabulário em casa é só oi, tudo bem e bom dia. E o pior nem é isso, é saber que na nossa cama eu não passo de um amigo. É saber que nossa chama hoje é só faísca. Foi aí, bem aí que acabou, quando acabou a química. Pra quem se amava em alto nível, eu nunca imaginei o nosso beijo incompatível. A pele não arrepia mais, a cama não bagunça mais. Como é que eu te chamo de amor, se nem amor a gente faz? Quem se amava em alto nível, eu nunca imaginei o nosso beijo incompatível. A pele não arrepia mais, a pele não arrepia mais, não bagunça mais, não mais. Como é que eu te chamo de amor, se nem amor a gente faz? A pele não arrepia mais, a pele não arrepia mais, a cama não bagunça mais, a cama não bagunça mais. Como é que eu te chamo de amor, se nem amor a gente faz? O som da Cláudia Leite, beijo incompatível, com Marcos e Belucci, música nova. Como aqui é no Domingão, você ouviu primeiro, você já sabe. Vem chegando mais lançamento, simbora Brasil! Essa toca primeiro aqui, só aqui, exclusiva, para todo o Brasil, vem simbora meu povão! Domingão Musical.

Seu argumento fraco não vai te defender. Que eu saiba, não existe duas de você. A prova tá aí, hoje não tem mentira pra eu cair. Seu argumento fraco não vai te defender. Que eu saiba, não existe duas de você. Você respondia brava que não tinha nada a ver. Como é que você explica esses prints e essas fotos? Pode falar que não é você. A prova tá aí, hoje não tem mentira pra eu cair. Seu argumento fraco não vai te defender. Que eu saiba, não existe duas de você. A prova tá aí, hoje não tem mentira pra eu cair. Seu argumento fraco não vai te defender. Que eu saiba, não existe duas de você. A prova tá aí, hoje não tem mentira pra eu cair. Seu argumento fraco não vai te defender. Que eu saiba, não existe duas de você. A prova tá aí, hoje não tem mentira pra eu cair. Seu argumento fraco não vai te defender. Que eu saiba, não existe duas de você. Canção que faz lembrar a sua paixão. Aqui você ganha prêmios. Aqui você tem mais calor e animação. Simbora! Domingão Musical. DDD 88 993166333. Repetindo: DDD 88 993166333. É o WhatsApp mais bombado do Brasil. É o WhatsApp dos melhores ouvintes do mundo. E você vai participando. Não, Lequito. Tá demorando. Lequito não consegue passar uma hora sem fazer fuleiragem, não. Né? Ah, é o. Não, Lequito, não. Não. Não, tem condição. Ei, Marcelo. Condição não, Marcelo. É gordeza mesmo. Rapaz, eu. Eu te dizer, homem. Ei, Marcelo. Não. Tem não. Tem condição um negócio desse, não, homem. É uma letra poética, né? Assim. É até difícil do cabo decorar, né? Pra cantar assim. Imagina quanto dia ele passou pra criar essa letra. Tu é doido, mano. Deixa fuleiragem, pelo amor de Deus, deixa fuleiragem aqui. Bora ouvir o povo. É doido, mano. Aqui tá fuleiragem demais, não deu me livre. Vem sim, bora, vem meu povão, participa do Domingão. Estamos de volta, Lequito! De volta para todo o Brasil. Já mandando aquele abraço especial aos nossos ouvintes do meu Cratinho, minha região, do meu Cariri cearense. Alô, meu povão do meu Cariri. Alô, Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha. Todo mundo só aqui no Domingão. Tá todo mundo na 105. 105 FM, a rádio mais feliz do meu Cariri. Todo mundo no som da 105. Alô, Jardel Silva, Rafael Branco, toda a equipe da 105, sempre com o Domingão. Sempre com nós. Com nós e as mulheres de Oroz, que acompanha nós pelo som da Montevidéu. E atenção, atenção. Atenção, Canidé! Alô, Canidé no meu Ceará, estamos chegando em breve. Também aí, hein, Canidé? Em breve estaremos aí na Rádio Jornal. Rádio Jornal aí que em breve vai estar migrando para FM. Vai ser um evento maravilhoso aí no meu Crato. Aliás, no meu Crato não, no meu Canidé. No meu Crato, olha. E no meu Canidé. Quando migrar, nós já estaremos aí, já praticamente confirmados, né? Tá só terminar de negociar com meu padinho lá pra gente entrar de vez aí em Canindé, aquela região maravilhosa, né? Em breve, negada, em breve. Também teremos novidades ali também, da alta região também, Marcelo, o que tava dizendo? A região ali é... Ah, sim, o maciço de Baturité também em breve. A gente tem muitas novidades aí, muitas emissoras que vão estrear já ano que vem, já tem rádio. Pra ano que vem, né? Pra janeiro. Só que a gente não pode dizer agora, né? A gente não diz agora por questão contratual, tudo, né? Mas a partir de janeiro tem muitas emissoras novas chegando com a gente. Emissoras comerciais gigantes em várias partes do Brasil. Então você que tá aí ansioso. Tem gente que diz assim, rapaz, na minha cidade não tem rádio ainda. Né? Como é que eu faço pra ouvir teu programa? Não tem rádio aqui na minha cidade. Aguarde que a sua cidade pode ser contemplada. A gente pode estar chegando por aí. O menino rei pode estar chegando aí. Em breve. Segure que nós... Rapaz, nós chegar por aí, nós bota pra descer. Aliás, pra descer não, né? Bota pra subir. É, vamos subir, né, tudo. A começar pela audiência da concorrência. Vai subindo logo na hora. Vai subindo logo a audiência da rádio. Aí a concorrência já vai endoidando logo. Ô, porra boa, eu acaba deixar a concorrência doidinha. Eu dou mau valor. Vem-se embora, vem meu povão, participa do Domingão. Abraçando também meu povão da nossa Betson FM, Sistema Betson de Comunicação. Alô, meu feliz Beto Ferreira. Um abraço, meu padinho. É a Betson FM, Terra Nova FM, meu povão da nossa Caracuí, FM Oricuri, Luato Sertão e Morelândia. E em breve, novas emissoras aí também do Sistema Betson, inclusive uma rádio ali também. É Exu, né? Né? Que o Beto tava falando pra mim? Exu também, né? Rapaz, vamos voltar a Exu! A terra do nosso rei do Baião, que coisa boa! Bora se bora! Bora ouvir o povo! Bora ouvir o povo! Cuide! A Cunha! Olá, eu tô Lucas. Quem tá falando é o Helder de Milhã. Milhã, Ceará. Escuto pelo 88,9 Regional FM. Regional FM de Milhã. Gostaria de pedir a música aí de Mala Sem Alça. Oferecer pra minha esposa Viviane e meus filhos. Cristiane, João Paulo, Cristian e Lorena. Valeu, padinho, um abraço. Meu povão de Milhã. Alô, Milhã no meu Ceará. É a nossa região na FM, sempre com o Domingão, muito obrigado. Bote mais um, Lequito. Nosso grande Paulo Jefferson. Alô, Paulo Jefferson, meu padinho. Ai, é, Lequito. Já pensasse um negócio desse. Eita, oi, Brasil, bora sim, bora. Bote mais um, Lequito. Oi, Elton Lucas, tudo bem com você? Aqui é Janeiro de Palmares, Pernambuco, Elton. Opa! Estou te ouvindo pela 88.9 Rádio Cultura dos Palmares, na direção do senhor Adolfo Paiva e família. Claro, nossa ganha Adolfo. Quero dedicar todas as músicas do seu programa de hoje para todos os seus ouvintes do Brasil em peso. Certo. Para os ouvintes aqui de Palmares. Certo. Que te escuta pela 88.9. Muito bem. e quero dizer que fiquei muito feliz. E você dizer que conhece na cultura, vim aqui na casinha da Zéia. Vou. Mas tu vem mesmo pra gente tomar um cafezinho. Vou, tá dizendo que eu vou. Um bolo quentinho, viu, menino? Tu mora no coração da Zéia. Ô, coisa. Não paga aluguel. Mesmo sem te conhecer. Tá certo. Mas eu já amo você no fundo do meu coração. Ô, coisa boa. Com todo o respeito que eu tenho dado de ser sua avó. Tá certo. Um abraço, menino. E um bom início de semana. Tchau, Elton. Tchau, tchau, tchau, Madinha. Tchau, tchau, vovó. Ô, minha vovó é danada. Lá em Palmadas do meu Pernambuco, nossa Rádio Cultura. Eu já... Não, Madinha, eu vou. Tô dizendo a você. Quando eu for pra Palmares, eu vou na cultura. Mas é que na cultura eu passo na casa da Madinha. Ou então minha Madinha leva um cuscuzinho. Eu já lhe disse. Você leva um cuscuzinho com charque, né? Ou então você leva um cuscuzinho daquele cuscuzinho com calabresa. É bom. Olha, bem temperadozinho, Lequito. Passado na manteiga. Ô, oh, tu é doido, mano. Com cafezinho. Oxi, eu vou na hora. Mas se eu não vou, rapaz. Aí, Palequinho, você faz o seguinte. Palequinho, você não bota cuscuz, não. Porque senão ele fica mal acostumado. Eu já lhe disse. Aí vai ser um gasto muito grande. Toda vez que você for levar cuscuz, Palequinho. Aí você faz o seguinte. Você pega... É isso mesmo, Marcelo. Porque ele aqui tem esses negócios. Dia desse eu peguei e trouxe aqui aqueles pão doce, né? Aqui pro estúdio, pra nós tomar café do programa. Aí eu trouxe aqui, aí ele aqui pegou, comeu, né? Aí depois ficou dizendo assim, no outro dia, né? No outro dia que a gente veio fazer o sucesso da tarde, né? De segunda a sexta-feira. Aí ele aqui, no outro dia eu vim aqui, aí ele aqui pegou e disse assim, não, cadê o meu pão doce? Foi. Aí, justamente, é por isso que eu tô dizendo a ela, que ela não acostuma com cuscuz, que cuscuz é mais caro, né? Aí Lequita, ela acostuma com beiju. Ela faz um beiju, né? É que a terra do Lequim é beiju o negócio, né? Aí acostuma com beiju. Acostuma com água e sal. Aquele biscoitinho creme crack, né? Aí é bom. Porque botar cuscuz aí é... Aí é muito gasto, é muito gasto. Ai, ai, Lequito. Tá doido. Sei não, viu? É fuleirado demais o programa. Eu não aguento não, mas como é que pode? Vem-se embora, vem meu povão, participa do Domingão. Quem também já tá com a gente aqui, ó, deixa eu ver. Quem já tá com a gente também aqui é o Gilberto, em Passos do Rio Grande do Norte. Tá ouvindo pelo som do nosso aplicativo. O aplicativo vai da Domingão Musical FM. É, rapaz, bom de verdade. E quem também já tá com a gente aqui é o José. O José tá em João Câmara, Rio Grande do Norte. Tá ouvindo pelo som da Cinto em FM. Um abraço, querido. Obrigado pelo carinho. Bote mais um, Lequito. Bote o povo. Vamos com sucesso logo, né? Melhor, né? Então bora com sucesso. Daqui a pouco a gente bota mais o meu povão pra falar. Meu povão do Brasil que participa junto com a gente. Você